Azul 2535, prosseguiu. Informa que após queda, vai manter a proa 204, aproximadamente 40 milhas. Ciente, copiado, Azul 2535. Terra Quilo Delta, chama Centro Recife, frequência 125 decima 1, alterne 123 decima 8. 251238. Bom dia. Azul 2535, chama Centro Recife, frequência 125 decima 1, alterne 123 decima 8. 251238235, bom dia. Bom dia. 73, desço e mantenha 4 mil pés, direto em tráfego, autorizado, chegada Bumed 1, QNH 1913. Amador 225, contato radar, desce e mantenha nível 050, chegada Bonf, que legal no 013. Chegada Bonf, desce 050, Salvador, bom dia, bom na 976, contato radar 60 milhas nordeste de Salvador. Foi direto Bonf, autorizado chegada Bonf, chama no ideal de descida. Cara, Bonf, tá no ideal de descida, bom 976, bom na Bonf. Pegou para a descida e reduz a velocidade para 250 mais. Reduzindo 259, bom 976, bom entrando para a descida. A 225 foi direto pelo. Voo 9776, desça e mantém o nível de voo 080. Canegador D5, qual é a velocidade? 260. E mantém essa velocidade até a próxima fila. manter essa proa por mais 7, 8 milhas e depois entrar para a direita para curvar uma linha de informações aqui. Informe no término dos desvios, que é legal no 093, e o 5973. 5973, obrigado. O 973 já tem condições de voadora? Não, nós estamos mantendo agora a proa 130, só passando uma pontinha de formação e depois vamos voadora. Podemos baixar até 2000, não? Pesado, 2000, QNH 1013. Ok, 2013, obrigado. Xané 6225, desse mantém a 4000 pés, QNH 190, 13. 4000 pés, 190, 13. Voo 9776, desça e mantenha nível de voo 050, reduz a velocidade para 220 mais. Né, 6225, inicia a redução para 2209. 5 para 2209, 6225. E o 5973 tem condições de interceptar o localizador nessa proa que mantém agora? Mas é lógico. Então intercepte livre aliança que se vê em forma estabilizada. Ok. E o banda direito? Para o localizador. Xané 6225, desça para 2000 pés. Informe localizador, QNH 1093. 2000 pés, informe localizador, QNH 1093. O rio estabilizado. 973, complete final, ILS aqui, rei, chame a torre, 1-8, decimal 6. 1-8, obrigado. Chame a 225, autorizado ILS aqui, rei, pistão na 0, reporte localizador. Nome ILS, localizador, final, 1-8. 9776, desse mantém a 3.000 pés, Menegal no 0-3, vetoração para sequenciamento, mantém a proa limite ao localizador. Direcionando para 3.000-0-3, vai manter a proa limitada pelo localizador, gol 9776, desça para 2000, reduz a velocidade para 190 nós, aguarde o último vetor para interceptar o lote. 2000, reduzindo, 190, aguardando o último vetor, gol 9776. Tem um pouquinho à esquerda aqui devido a algumas formações, está proa 200. Autorizado, proa 200. Emite permanece o localizador. Terminado pelo localizador, gol 9776. Localizador, chinelo 6225. Chanel 6225, complete final, ILS X-Ray, chame a torre, 1-8, decimal 6. Torre 1-8-6, Chanel 6225, exatamente. Torre 9776, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 1-5-0, livre ILS X-Ray, forma estabilizada. 1-5-0, vai entrar mais estabilizado, gol 9776. Voo 9776, passa a Duna, com plate final ILS, redução para aproximação e chame a torre 198 decimal 6. 26, voo 9776. Controle, então 31171, decolona, só escuta. 31171, contato radar, suba via saída salvo 1 para o nível 320. Fabio, 320, salvo 1 alfa. Tá 31171, já pode voar na proa de salvo devido à informação, senhor? Exato, direto salvo. Obrigado. Juro para si. Solicita manter a proa 210, aproximadamente 80 milhas, tem uma formação aí na proa de Mótima, após voar na proa de Zeta ou mais à frente, conforme a autorização do controle. E está autorizado desvio, guardando coordenação com Recife para voar mais à frente. Positivo, então vai manter a proa 205 por 80 milhas. Após os desvios, vou direto Ognave. Ok, após os desvios, Ognave, 3171. Oi, Salvador, cordial, bom dia, 961, Salvo 1, passa 1.400. Lula 961, contato radar, suba via Salvo 1 para o nível 360. Salvo 1160, solicita da direita, da presente direita, direto Salvo, pede essa informação. Exato, direto Salvo, suba para o nível de voo 360. Direto Salvo, 360. Passa nível de voo 160, chama o centro Recife em 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 25, 1, 2, 3, 8, Jamboan do Guinabe, com centro agora, Recife, da 3171, bom trabalho. Naturalmente. Salvador, Gol 1961, solicita da presente de via esquerda, na proa 197, ministra formações por 80 mil. Eu autorizado, desvio à esquerda, guardando coordenação para voar mais à frente. É, no momento não vai ter condições, senhor, por causa de formações, vai ter que ser nessa proa mesmo, até 80 mil. Entende. 093, contato radar, dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, QNH 1014. Via Bonf, 4.000 pés, 093. Voo 1961, após o desvio, 80 milhas, voe direto à posição Dogsu. Com desvio do voo Dogsu, voo 1961, informe que vai abrir mais uns 10 graus à esquerda. Gente, autorizado. Voo 1961, passa nível 180, chama o centro Recife em 125.1, alterne 123.8. Só confirma a chamada. Mário 125.1.